E eu queria interrogar a vocês, qual a maior lição que Chico Xavier nos trouxe na sua vida de exemplos? O que é que vocês acham? Qual a maior característica mais marcante de sua existência? A humildade. Chico era exageradamente humilde, o que provocava até algum desconforto em alguns colegas, alguns trabalhadores espíritas, porque Chico fazia afirmações que muitos não compreendiam. Na verdade, nós temos que deixar muito claro que o exemplo que a humanidade tem, como está exarado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus oferece à humanidade para servir-lhe de modelo e guia, as entidades respondem que o nosso modelo e guia é Jesus de Nazaré. Então, Chico não é o nosso modelo, mas ele veio com uma missão específica de divulgar a doutrina espírita. E a característica que mais agrada a outras pessoas, que nos torna mais simpático, é sem dúvida alguma a característica da humildade. E Chico viveu, passou por muitas provas muito difíceis, sofreu como poucos aqui na Terra, justamente porque assim ele se habilitaria, não sofreu por ter pesados karmas do passado, eu pessoalmente não acredito nisso, mas eu acho que ele sofreu porque assim ele poderia se tornar, como se tornou para muitos nossos irmãos católicos, um verdadeiro santo católico. Porque para ser santo no catolicismo, a pessoa tem que ser miserável, tem que ser extremamente pobre, tem que sofrer o pão que o diabo amassou para poder conquistar a condição de santo naquela igreja. E Chico, através do seu exemplo, dos sofrimentos porque passou, conseguiu encantar milhões de pessoas. Era amado por todas as religiões, não somente pelos espíritas, ao ponto de ter sido eleito mineiro do século, vencendo Alberto Santos Dumont, Pelé, o famoso jogador, Juscelino Kubitschek, o criador de Brasília, e muitos grandes vultos da humanidade que também nasceram nas terras das Minas Gerais. Concorreu, foi um dos poucos brasileiros a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, tendo sido recolhidos mais de 10 milhões de assinaturas naquela época, numa campanha liderada por Augusto César Vanucci. Chico Xavier era respeitado pelas pessoas não por ser médium, não por ser espírita, mas porque era um ser extremamente bom, caridoso, trabalhador, humilde. E um palestrante de Uberaba afirma que Chico Xavier não foi um anjo aqui na Terra, não, mas ele foi um homem que viveu como um anjo aqui na Terra, que venceu todas as dificuldades, que renunciou a tudo para poder nos dar o exemplo que ele nos deixou. Então Chico tinha uma missão de divulgar a doutrina espírita como poucos jamais fizeram. E nos deixou também, além da unidade da psicografia, Divaldo Pereira Franco nos narra que Chico Xavier era também um excelente médium de cura e que muitas pessoas foram curadas graças apenas à sua presença amorosa. Afirmam que Chico Xavier tinha uma aura com mais de 11 metros de diâmetro e as pessoas que apenas se aproximavam dele para visitar-lhe, muitos não conseguiam falar uma palavra sequer, caíam em lágrimas, se emocionavam somente com a sua presença. Um palestrante de Fortaleza teve a oportunidade de visitar Chico e beijar-lhe a mão e ter sido também sua mão beijada por ele, porque ele sempre beijava a mão das pessoas. E ele disse que passou 3 meses com a sua mão cheirando a perfume inexplicavelmente. Chico curava muitas pessoas e elas voltavam lá dizendo: Chico, depois que eu lhe visitei eu fiquei curado da doença que eu tinha. Mas ele sempre despistava, ele dizia: não, minha irmã, foi merecimento seu, sua prova já estava no fim, porque a mediunidade de cura não era